Esta é a sua Rádio Metropolitana M, 1070 kHz, o seu novo amor. Estamos transmitindo em caráter experimental, da Avenida Dr. João Guilherme, do edifício St. James, 17º andar. Ligue para 224162 e dê a sua opinião sobre como está chegando a qualidade do som em seu rádio. Metropolitana, 1070 kHz de São José dos Campos. O seu novo amor. Metropolitana M, 1070 kHz, transmitindo em caráter experimental. O 224162 é o nosso telefone para você opinar sobre como está chegando a qualidade do som em seu rádio. Metropolitana, 1070 kHz de São José dos Campos. O seu novo amor. Teste 1, 2, 3, 4. Rádio Metropolitana 1070 kHz, de São José dos Campos, o seu novo amor. Esse homem não quis fazer-te mal, não lhe guardes rancor, compreenda-o. Esse homem que somente ocupar o enorme vazio que nela teu amor deixou. Cometi muitos erros, descuidei tantas coisas, mas ela sabia que eu não podia viver sem seu amor. Tente esquecê-la.